nosso mar de dentro. A flor da pele, gotas de silêncio. E lava o sal imenso mar de dentro. Sua ponta roxa, o soluço solto no lenço. Me conta o vento, me conta o vento. De encontro ao vento, me conta o vento. Me conta o vento.